Total 9895, passa 170, chame Recife na frequência 1251, alterno 3395. 1251, alternando 1395, total 9895. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Cometa 79, controle. E o serviço radar terminado, mantenha 120, chame Aracaju em 120 decimal 3. Correção, chame Ilhéus em 1201. Afirmativo, corredor Veracruz até através de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Bravo Eco Charlie. Gente, direto rotatório, reporte visual com aeróbio. Espera do 90, pátio principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 1, no 8, decimal 95. Altimetrão no 0, no 5, bom voo, ápice 8487. Pátio Indy Alpha, no decimal 95, alterna. O ajuste é 10, 15, pode ser cargo, 847, muito obrigado. Uma boa semana. 1895. 1895, boa. Salvador, boa tarde, bom nome 64. Bom nome 64, tráfego avançado para informação, o Airbus 320, estão alinhando e se colando para, na piscina 10. Reporte quando visual com o campo. Pessoal, vou no 64, vai ser gravado. Sim, chamada pro Felipe. Cadê? Vou no 885, vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 235, limitado pela magnética 1190 de Simbra. Direita 235, limitado pela magnética 1190 de Simbra, gol 1885. Trip 5626, pode continuar a descida para 2000? Não, mantém ainda 3000, trip 5626. Mantendo. Trip 5626, curva à esquerda, na proa 180, limite ao lock. 180, esquerda, limitado pelo lock, 5626. Mike, Eco Delta, prossiga. Gente, reporte ingresso CPR, o Mike, Eco Delta. Salvador, Chanel 6315, tem uma formação na 24 de linha, tá curvando aqui à direita, magnética 230, vai manter essa proa até por cerca de 45 milhas. Gente do desvio 6315. Obrigado. Pisado no 1000, o Juliette Zuluchari. Trip 5626 para o localizador, curva à esquerda na proa 125, informe estabilizado. Mantendo ainda 3000. Esquerda 125, mantendo 3000, frente para estabilizado. Atingir 4000, gol no 85. Está livre descer até 3000, o gol no 85, ajuste 1015. Até 3000 com 1015, gol no 885. 885, em sedução 90 nós, vai seguir tráfego 11 horas, 7 milhas, já na proa do localizador, um ATR da trip. Gente, reduzindo 190 nós, vai seguir o ATR da trip do 85. Mantém por 90, essa carga 847, muito obrigado. Confirma se tem condições de decolar assim que a pista estiver livre. Afirmo. Sim, chave essa carga 8487. No 885, curva à esquerda na proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao lock, gol no 885. Por gentileza. Direita 129, boa. 966, boa tarde, chegada a Mari, desça até o 060, vigilância. É o 060, vou no 960, é possível, tá? Autorizado, está. Alfa. Danando 64, táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, voo nono 64. Complete final ILS 2118-95-6326. 95-6326. Vai de 3000 pés, gol no 885. Ok, mantenha 3000, gol no 885. Controle Altran 3193. 3193, prossiga. É, existem informações à esquerda, o ideal para nós seria pura de Motiva. Ok, está livre de desvios, aguarde voa Mótima. Ok. Gol no 885 para o localizador, curva à esquerda na proa 120, informe estabilizado. Esquerda 120, reportará estabilizado, gol no 885. 487, decolada 37, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, para secar 84, 87, muito obrigado, uma boa semana. Funciona 5545, controle 120, decimal 8. Controle Juliette Zulutiali, já está visual, Coroto. Juliette Zulutiali, chame a 2, 1895. 2198, decimal 95. 120, decimal 8, 2230. 743, chame pronto, 2230. Chamarei, 2230. 5125, 5626, complete final ILS, chame a torre, 1895. 1895, Fumaré. Está mantendo 3000 pés, gol no 885. Ok, desça para 2000, autorizado final ILS, informe estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, gol 1885. Controle Salvador, boa tarde, ABC Cargo 8487, passa 5000 para o 350 na PUCA. Ok, ABC Cargo, suba ao nível 350 na saída PUCA. 350 na boca, 8427 a pista carro. Sabe com o Charlie Controle? Responde. E faça espera visual nesse setor com curvas pela esquerda, aguardando para aproximar a rotatória. Vai fazer espera, curva esquerda, brava de Charlie. Com 221, prossiga. Se possível, coordenar por direto de Conquista, em torno da Conquista. 5221, chama Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, grava. Salvador, Alves Cargo, 847, em 5 milhas, vai precisar curvar à direita na proa 090. Por aproximadamente 2,0 milhas devido a formações. Gente, o ABC Cargo 8487, após Voajamo. Após desvios Voajamo, ABC Cargo 8487. 219-6326. 5626 para informação à sua esquerda, dois tráficos de bancinha na espera. Não interferem com a sua aproximação. Gol no 885. A sua escuta. Chama a torre, 1-895. 1895, gol no 885. Papa 28 Romeu, mantendo espera, não interfere na sua aproximação. Tenta. Sente, livre pouso, pista 1-0, vento variável de 4 horas. Tenta, 2-6. 2, Salvador, boa tarde, gol 1-885, a 1 milha de dona, estabilizado no localizador. Sente, gol 1-885, continua a aproximação, número 2 fora pouso, aguarda a pista livre. Reportando externo, baixar e travado. Reportará o externo, baixar travado, gol no 885. Juliette Zulu Charlie, reporte visual com o Boeing 737 na final da 1-0. Reportarei, por enquanto não visual. Sente, Juliette Zulu Charlie. Tá 3193, chama Recife 1251, alterna 13395. É, 251-3395, 3193, obrigado. Confirme, Juliette, Zulu Charlie. Concluiu a órbita, interceptando a final da 7. Vai fazer mais uma, espera. Negativo, continua a aproximação, prepara como número 2 para pouso na 7 e reporte visual com o Boeing 737 na final, passando já o externo. Afirmativo, vai interceptar a final da nossa site agora e responde visual para nada. Jordi? Prossiga. Após desvios, voa o Romeu Fox 018. Chama Recife em Uno 2685, bom voo. Após desvios, Romeu Fox 018 e Uno 2685, Recife, Atra Cargo 8487. Bravo, X Charlie. A sua escuta. Chama a torre, Uno 895. 4 Uno, livre direita, chama Sol em Uno 21219. Livrar direita, chama da Solda, 219-5626. 1-1-8-5 para informação, à sua esquerda, 1-1 aproximando a final da 197, não interfere no seu pulo. Ciente, o gol 1-1-8-5, está passando Simbra, baixado e travado. Ciente, 1-1-8-5. O Juliette Luciano está visual, acompanha. Ciente, tem condições de aproximar como número 2 para pouso no aeródromo? Como número 2, eu tenho que fazer uma espera aqui. Gente, faça um 360 curto, reporte interceptando a final da 17. Iniciar 360 para a esquerda. Assim, o Juliette Charles Zulu pela esquerda, 360 curto. 626 da Trip, Alfa, quilo Pat 3. Prevista posição 4 do Pat 3, fica atento ao balizador. Ei, Alfa, quilo Pat 3, posição 04, 5626. Gente, ok? Gente, 1-1-8-8-5, graças pela informação. Torre, Brava Eco Charlie, continue a aproximação, mantenha o número 1506, número 2 para pouso na 197, reporte na final de 3 milhas. Brava, final de 3 milhas, Brava Eco Charlie. Brava Eco Charlie, QNH 1015. Uno 966. Prossiga, 966. Uno 966, tem condições de verificar se recebe o localizador? Afirmativo, vamos verificar agora, peraí. De 1500 faz. Tá ciente, vou interceptar a final da 97 agora. Visual para nada também. Gente, reporte na final da 97. Aguarde autorização de pulso. A torre disse que está intermitente o localizador. Aguarde apenas o procedimento. Caso a gente perca a referência com o localizador, a gente já está em condições visuais, a gente consegue visual, ok? Gente, 1966. Então, repórter estabilizado e visual com a pista 1-0. Primeiro, já estamos visual, vamos prosseguir no LS. Caso a gente perca a recepção do transmissor, a gente consegue visual. Gente. Obrigado. Ao contrário. Gente, Bravo Eco Charlie. Aqui é Eco Delta, repórter para descida. 0 graus, 05 nós. Aqui pouso, pista no 7, Juliette Zulu Charlie. Bravo Eco Charlie, continua a aproximação, reporta na final de 3 milhas da 1-7. Botará o Bravo Eco Charlie. Eu sou eu, Juliette Zulu Charlie, tem interesse de ficar no pátio 4, como é que eu faço? Após o pouso, o senhor vai liberar na Quebec agora para reingressar na pista e taxar até o pod 4. Ok. Uno 885, Sol 845, livre direita, chama Sol em 1-2-1-2-1-9. Não visual contrato direito, 2-1-9. Gente, o tráfego já está na curtíssima para pouso, não interfere mais com o senhor. Continua a aproximação, aguarda autorização. Vai dando, Alfa reportando da Juliette para ingresso. Alfa reportando da Juliette para Zulu Charlie, Sol 45, livre à esquerda na Quebec, agilizando por gentileza. Sino. Bravo Eco Charlie, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, aguarda pista livre. Aguardando, Bravo Charlie. gente mantém o ponto de espera da Quebec agora para reingressar na pista. Prova de estrada na final, baixada travada. Gente, Bravo, Echo Charlie, livre pouso, pista 1, sentimento variável de 4 nós. Livre pouso, no 7, Bravo. Echo Charlie, o senhor tem condições de chegar um pouquinho mais pra frente e realizar o 180 para se manter na, no limite do pouso de espera da Quebec? Da Juliette, boa noite. 885 via Juliette, portão 03. Juliette para 03, boa noite. Tava escutando o solo 47, confirma o pátio. Gente, livra a primeira direita e saque até o pátio da Beta. Posição hangar da Beta. Oi, Salvador, gol 966, boa tarde. Gol 966, boa tarde, traço avistado, cheque treino e pouso, piscina 0, vento variável de 4 nós, QNH 1015. Ele quis, ele pôs 90, está recebendo o LS aqui. Slide e localizador, ok? Juliette, o Charlie ingressa no, na pista no site, vai que seja até o pátio 4. Setac, de Alfa, ponto espera 295, confere o registro, muito obrigado pelo trabalho. Ganhador, 61 no 42. Bom, gente, bom. No 966, confirme. 966, gente, tem livre posse. Confirme a informação sobre o localizador. Está recebendo normalmente o informação do LS, ok? 966, gente, grato pela informação, confirmando o livre posse, o vento variável agora de 5 nós. E aí, variável de 5, obrigado. 67, chamou o Galeão, boa tarde, informação X-Ray. Confirmo, agora 967. 2002 para autorização Galeão. 7967 Galeão 360 autorizado. É o PR Zulu 10 até SMAP. Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP. Apoio direto Lúbito Lima e uniforme Vitor Tango Oscar Lúbito. Apoio direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5047, controle 120, decimal 8. Galeão, Serra Branco, Lima, Nissan 360, ofício no 10, SMAP direto, Lúvito direto, Barbacena, decola 10, direita põe, saída da El, Leda põe, subida, voa, Motiva. Transponda 5047, controle 12080, Goro 967. Aí, portão 2, chame pronto, Goro 967. Baixo. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 4065, formação Yankee 340, Campinas. 34065, para Campinas 340, autorizado, Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo India Delta, Eco Bridge, após intercepta, Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5046, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 340, igual a pista 10, tem a curva direita, saída da El Leda, após Leda Motiva. Rota do plano confirmada, 5046 transponder e controle 208, azul 4065. 4065, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Pode, 4065. Solo boa, 966, virou. 966, táxi via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa, Juliette 09, 966. Passaria 2260, pronto, para o pushback, acionamento. Chama em táxi, passageiro 2230. Chama táxi. Mike Eco Delta, virando base. Mike Eco Delta, tráfego avistado, confirme já baixado travado? Baixado travado. Gente, livre pouso pistão no site, vento variável de 2 nós. Delta. Posicionamento 142, decolada 53, chama controle em 120.8, bom voo. 120.8, obrigado. O 20 no 7, Léo, nível 240 está autorizado. Vai prosseguir via Golf 677. Até Ilhéus, após prossegue conforme da 10 com curva direita, subida da El, após Coral, da El Coral a subida, aciona 5043, controle 120.8. Leandro 42, contato radar, sabe manter 350, voajamos. 350, Jamo, né, 142. Da El Coral. Boa. Aerovia 443 de Alcântara, é o controle, gol 20. Mais portão 5, chame pronto, gol 20 no 7. Vai chamar o lugar. Passageiro 2230, pronto para táxi, 69 POB, da Alterna Salvador, com 4 horas 38, 2230. Dois a bordo? 69. Parte 3, parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera 10, torre 1, 18, decimal 95, altímetro 10 no 5, bom voo 2230. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 10, com 18, 95 e 15, obrigado, bom trabalho. O cliente comprou a Eco para a Lauro de Freitas, confirme o destino? Cliente com a região 05 já acionado, pronto para a decolagem? Gente, reporte quando fora do solo, vento variável de 4 nós, altímetro 1015. também tá chamando solo? Guardião 05, fora do solo 57, mantenha a minha escuta permanente e aguarde. Escuta permanente da torre, guardião 05. 2017 também. Aí, portão 5, chame táxi, vou no 2017. Tempo 00, Confins, 260 autorizado, Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco Bridge, após Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5032, controle 120, decimal 8. Papá Romeu, Papá Sierra Bravo, prossiga. Torre Salvador, boa tarde. Passarela 2230, pode esperar da 10, pronto. Passarela 2230, livre NR, colapso 10, vento 210 graus, 049. Aqui decola. O Papá Sierra Bravo apresentou plano de voo? Já, só para informar que está levando órgãos para a transplante. Logo 2017 está livre, Champex. E se o Papá Sierra Bravo regresse para a localidade, pouse e apresente plano de voo. Papá Romeu, Papá Sierra Bravo, informe a localidade de destino. Qual o setor local de decolagem? Ok, informo que o controle Salvador é vedado o recebimento de planos de voo, notificação e telefonia. O mesmo não poderá ser aceito por este controle, onde sua aeronave deverá regressar para o local de pouso ou efetuar o pouso em outra localidade, não ingressar no espaço aéreo controlado de Salvador. Passarela 2230, decolado 59, chama controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa. 1349, 3204 no 349 ou ainda 3377-8248. Controle, Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, contato radar, sobe, mantém 180, saída, arvo. 180, executando saída agora, 2230. Oceano é 6142, chama Recife e... 12685, alterna 12545. 3154, desça 2000 pés, ajuste no 015, está autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés com 1015, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, está 3154. Guardião 05. Estava aguardando aí as comunicações, o Guardião 05 da Colônia Salvador está na... Patrulhamento na Praia do Coco até Interlagos, na sua escuta. 7, Guardião 05, mantém a escuta do controle, o ajuste é no 0 no 5. O 05 na escuta, tentando o controle, Guardião 05. Me chamou para o táxi? A 3192, aciona a identificação. Decimal 95, altímetro no 0 no 5, bom voo, gol 20 no 7. Oi, TAP. 0, estou na 3 horas e 40, alterna, Guarulhos. Gay Alpha 1895, a torre, altímetro no 0 no 5, bom voo, gol 967. Houston 095, taxi São Pedro 10, torre 1-1-8-1-5, na venda. 2097, prossegue. Zero, um, no site, confirme para a torre. Siga, patrulha 03. Gente, eu vou alinhar o colega à sua frente. O senhor tem como taxiar via Charlie para ingressar na pista? Foi, são via Bravo. Patrulha 0357 de forma radial à distância do VOAC Salvador. Não recebo no transponder. Por gentileza. Olemba, TV Bravo, gol 197 para o Nazar. Tá 10 milhas afastado de Salvador, aproximadamente a radial 350, confirma. Gente, patrulha 03, apenas segue o transponder, não recebo nem modo alfa, nem modo chat. Prossegue para a feira ou só sobrevoo em feira e regresso a Salvador? Me dá no pátio 3, o Papatango Zulu, Juliette Zulu Tchar. 1-2-0-1-7, pode seguir o colega à sua frente. Mesmo percurso o senhor realizará para a linha e mantém. O colega à frente foi instruído pela Brava, mas acho que não compreendeu a instrução. Nove meia sete, só que se vier a pista, libere na Delta, por gentileza. 2-3. Morre. Enviado no zero, pronto, para o 967. 1967, taxi via Bravo, reingressa para no correção via Charlie e realiza um 180 para ficar no ponto de espera, por gentileza, devido à aeronave que decolar à sua frente. Olha, a Bravo, pela nossa carta de aeroporto, é a... Mas Charlie, à sua direita. Feita a Charlie, confirma. À sua direita, né, Charlie, por gentileza. Sabe, na Charlie, ok. Eu só tinha falado Bravo. Bravo foi aquela que nós ingressamos. Gente, foi a primeira instrução a Bravo. Agora é a Charlie. Posso? Gente, escuta, só um minuto. Gentileza, aguardando cópia, gol no 84. Aguardando cópia, gol no 84. 737 alinhado para decolagem na pista 10. Gente, 3154, aguarda. 2097, livre de decolagem, pista 10, vento variável de 4 nós. Uno 967, tem condições de realizar o 180 sem ingressar no pátio ou necessitará ingressar no pátio? Uno 967 na escuta da torre? Gente, após a finalização do backtrack, mantém um ponto de espera e aguarda para reingressar na pista. Três, um, cinco, quatro, livre pouso, piscina 10, vento variável de 5 nós. Variável com 5, 3, 1, 5, 4. Prossiga. Eu te agradeço, Salvador, em patrulhamento pela estrada do corpo. Guardião 05, chama a torre 1 no 895. Chamará 1295, guardião. Guardião ligou 2017. Autorizado o táxi via pista até o pátio 5. O senhor curvará na primeira e direita, pode livrar na pista. Estou na sua escuta, executando a operação prova, transplante a bordo. Agora 967. No 967, após a passagem do tráfego, a linha e mantém cabeceira no 0. Faz a passagem do tráfego e mantém no 0, agora 967. Código 5043. 5043, a possibilidade de coordenar a proa direta de Nelson? Aguarde, inicialmente vou a Leda. Ok, vou na Leda aguardando direto de Nelson. Através norte da Torre Salvador. Rodada através norte, guardião. Para o solo. No 2017, vou a Coral direto. Coral. Azul 4462. E o hotel, e na hotel vai chamar a torre 118 decimal 95 para o cruzamento pistão no zero. 219-3154. Táxi azul 4065, 105 a bordo, 4 horas e 50, alterna galeão. Índia, ponto espero no zero, torre 118, decimal 95, altímetro no zero no 5, bom voo, azul 4065. Pátio Índia, ponto espero, 095, com 10 no 5, azul 4065, boa. Solo, Salvador, boa tarde, ao 35, 490, com a informação, Yang, com a informação, Yang. Site livre de decolagem, pistão no zero, vento variável de 5 nós. Livre de decolagem no zero, Brunão, 67. Gol 20 no 7, está autorizado, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, o 20 no 7, obrigado. Qual que é a autorização do gol no 884? Gol no 884, Aracaju 230, via Golf 677, da 10 com curva esquerda. Subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5057, controle 120, decimal 8. Chamar estabilizado 3192. Chama Aracaju, Golf 677. Aciona 5057. O controle 1208, gol 1884. Confirma a subida, gol 1884. Puca, chama Aracaju. Certo, portão 3, chame pronto, pushback, gol 1884. Solo 3154, livrou na frescota. Solo 3154, via Alfa, foi Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, 3154. 5490, Petrolina, pronto, cópia 200, 200. Abrindo, 200. 5490, Petrolina, nível 200, autorizado, direto, decolou da 10, curva esquerda. Subida Momo, após Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, e após direto, Petrolina. Aciona 5004, controle 120, decimal 8. 08, um bom dia. 0208. Direto, decola da 10 com curva esquerda na Momo. Saída após Código, após direto Petrolina. Acionado 5004, 1208, controle de saída. 3590. Tio 3, chame pronto. 35490. Chamando o quadro 4. 3490. Entendido, a subida para o 360, saída da El para o Goro 967. Afirmativo. 967. Torre, boa, azul 4065, ponto espera na zero, pronto. Azul 4065, mantém ponto espera. Espera, ponto espera, azul 4065. Boa, Dael. Proje, Dael, dá presente, Bruno 967. Guardião, solo ao 1-1, correção, reporte de solo controlado. E meu pé, ajuste no 05. 3, 3, 3, 4, 4. Do 4462, informa o tráfego 11 horas, 7 milhas rumo oeste, está passando 110 em subida, não interfere na sua aproximação. 5, 4, 4. Gol 997, na disputa do gol 1207. Gol 997, escuta o voo 2027. É o 967? Afirmativo, voo 997. Companhia. Guardião 05, solo controlado 12, livre frequência. Sou 2017, chama Recife 1251, alterna 13395. 351, 13? 1251, 13395. Tá, 251, 13395, 2017. No 967. Foram 967. No 967, voa VUC. Vitor Uniforme, Kilo Eco Sierra. Está presente pro de VUC. Voa 1967. Hospital 021. Roger, Portugal 021. Qualquer deck, 104,000 feet. Grand 801, 5, bom for arrival. Direita para espantar pássaros na frente. Estabilizou? Estabilizou, 392. Torre, 1895. 295, obrigado. Azul 4462, desça 2000 pés, ajuste 1015, está autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado, azul 4462. Torres, Salvador, está 3192. 3192, continua a aproximação para informação P3 da Força Aérea decolando da pistão no zero. NH1015, vento variável de 4 nós. 7, 3192. Está livre o ponto? Aguarda a pista livre para informação P3 da Força Aérea decolando da pistão no zero. Ah, você está decolando. Fica para Papai Serra Bravo. A Serra Bravo, prossiga. São 3192, livre pouso na 10, vento variável 4 nós. Livre pouso na 10, 3192. Papai Serra Bravo apresentou o plano de voo agora? Gente, Papai Serra Bravo está autorizado o ingresso no corredor forte. O agente em Salvador é 10015, reporta Interlagos. 4065, visual com Airbus na final da 10? Afirmo. Após a passagem alinhar e manter a cabeceira 10. Após o Airbus ali, mantém 10, azul 4065. 00, contato radar, se mantém ao 260, saída da EL. Subindo para o 260, saída da EL, Olympus 00. Bravo, controle. Informe o tipo do equipamento. Oceano 6314, aciona a identificação, desça para 050, chegada a Mari. 219. 219, 3192. Salve Salvador, boa noite, 4. Estamos na posição 3, desliga acionamento. 1, Oceana, 1339, boa tarde, 1937. 065, vento 230 graus com 4 horas, decolagem autorizada, 1 a 0. Desde decolagem, azul 4 a 0, né? Obrigado, tem um bom dia. Papá Terra Bravo, controle. Acione o código 0224. 3. 192, via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Papá Terra Bravo. Azul 4462. Estabilizado, azul 4462. Chama a torre 1 no 895. 1895, 44. OB, autonomia alternativa? Autonomia de 4 horas e 20, alterna Salvador. OB? 66. Parte 3, parte principal, Indy Alpha, ponto espera 10, torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro 10 no 5, bom voo, 35490. Pátio 3, principal, Índia Alfa, lá monitora a torre 1895, ajustado com 15. Obrigado, até a tarde no retorno. Azul 4065, decolada zona 9, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 4065, boa tarde. Sim. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, coluna da El. Azul 4465, contato radar na decolagem, se mantém ao 340, saída da El. O 4065, sobe para o 340 na da El. Juliette, portão 02, distância 3192. 02, obrigado. São do Salvador, Cordial, boa tarde, Oceano Ney e a 3219. Copia o 320. Copia, 321. 321, Brasília, 320, autorizado, Pesolo 17, decolada 10, curva direita, subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5111, controle 120, decimal 8. 320 para Brasília, decola da 10 com curva direita Arbor Elefa, aperto 17. 5111 é o transponder, 1208 é o controle, 6321. Portão 10, chame pronto, 6321. Reportando, 6321. Dono 884, portão 3, está livre, chame táxi. Chamada para o táxi, com 884. Solo Salvador, boa tarde, azul 4462, segura na porta. Sou 4462, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, 4462. Dixon, to fly direct to Duna, and intersect to localize the course. Ok, fácil. Portugal 021, after deviation, fly direct to Duna, intersect, and descend to 2000 feet, when KNH1015. Descending 2000 feet, now KNH1015, and when we see that, intercept. Oceano 6314, controle. Siga na escuta. Reduza para 2209, 6314. 2209. Controle Salvador. Controle Salvador, boa tarde. 5490. 5490, boa tarde. Contato radar na decolagem. Submantém ao 200. Mantenha a proa até 4000 pés após voa Cogbo. Ciente, contato radar subindo para 200. Mantenha a proa até 4000 após voa direto Cogbo. 5490. Salvador, Papa Romeu, Papa Serra Brava, Interlagos. Papa Serra Brava, voa rotatória, reporta visual com campo. Voará rotatória, reportará visual. Limpo 00, chama Centro Recife, 1251, alterna 13395. Salvador, gol 1824, BLB 124, 1h56, autonomia. Alterno Salvador. Segue táxi via ideal pelo ponto de espera do 10, torre 1895, BNH 1015, boa viagem. Táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera 1895, gol 1824, conta mais. Azul 4065, controle. Nossa, escuta pra você. Suba restrito até o 260. Salve restrito nível 260. 4065. Oi, Salvador. O Interclasse, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Gol 1884 a linha e mantém pistola 0. Ali mantém a 10, gol 1884. Gente, o Marinha 7071, informe a radial e distância de Salvador, agora no momento. Gente, o Marinha 7071, ingresse pelo farol da Barra e mantenha 500 pés. Qual é o tipo do equipamento, Marinha 7071? Gente, acione código 0225, Marinha 7071. Sol Salvador, acione 6327, uma senha aqui, Ilhéus, nível 180. PT 27, Ilhéus, aguarde de cópia. Visual com campo. Negativo, senhorita. Em mais 3 minutos. Medem 27, tá pronto? Pronto. Salvador Ilhéus, 240 inicialmente. Rebufo 677, pois conforme decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Coral. E após o outro formato do plano 1208, controle, acione 5077 no transponder. Autorizado 240 para Ideal, curva 677, decola zona 0, curva direita após Dael, Coral é saída, 1208, controle, 5077, o transponder 6327 do Oceanair. Chame pronto, o feedback de acionamento 6327. Chama lá. Três dois no sete, pelo autorizado. Do 4065, chama Recife, 1251, alterna 13395. 251, alterna 13395, azul 4065. Papá Serra Bravo, chama a torre 1 no 895. 118-95 para o Bravo, muito grato. Atingiu 050, 6314. 6314, desça até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5, 6314. Bravo, confirme intenção de pouso no 7. É, afirmativo, senhor. Interfaz é a garra da Papa. Papa Serra Bravo, cruzado final no 7, reporta na curta. Reporta lá na curta, Bravo. O 1884, decolado aos 27, controle 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, 1884. 1884, contato radar, sobre mantenha 230, saída PUCA. Oito, oito, quatro, copiou? Atenção, 230, na saída PUCA, voo 884. Paulo Salvador, boa tarde, voo 966 na 9, com a informação... 370 Campina Grande. 966 Campina Grande, autorizado 370 nível, up 1-0 e após conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. 1-208 controle, 5-1-2-3 no transponder. DLS aqui, para reporte estabilizado. 2000 autorizado, 615 reporte estabilizado, 1-0, 63-1-4. 6314, informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas rumo oposto, está mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Sentido do tráfego 6314. 23, o transporte é copiado? 5123. Chame o Franco de Vexionamento, Gol 966. Camará, Gol 966. MCL 01, landing gear down and locked. Airport go 021, wind 220 degrees, 04 knots, clear to land runway 10. Clear to land on the runway 10, Miguel 021. Pede report ao solo controlado, do outro lado. Gente, Marinha 7071, reporta outra vez o parque de situação. Controle, 35, 490, alguma possibilidade de voar direto do destino? A guarda e coordenação, informa para o ideal, para o destino. Só um segundo.